No fim da tarde de sexta-feira, por volta de 16 horas, socorristas do SIAT de Foz do Iguaçu foram deslocados para o atendimento de uma situação de ferimento por disparos de arma de fogo na rua Cruz e Souza, no bairro Vila Portes. O atendimento era para uma vítima que estaria trabalhando quando atingida por tiros. No local foi constatado que a vítima já se encontrava em óbito. O local foi isolado pela Polícia Militar, Guarda Municipal e outras forças de segurança até a chegada da Delegacia de Homicídios, Polícia Científica e Instituto Médico Legal. Segundo informações obtidas no local, o homem trabalhava no estacionamento privado e estaria manobrando um veículo quando houve uma tentativa de roubo. O manobrista teria jogado o automóvel contra os assaltantes que estavam em uma motocicleta. Porém, um dos criminosos atingiu a vítima por duas vezes, disparando o revólver contra o vidro da janela do passageiro do automóvel, que tem placas do Paraguai e pertence a um cliente do estabelecimento. A motocicleta dos assaltantes ficou presa embaixo do automóvel. O manobrista tentou fugir, mas foi alvejado novamente e caiu em uma lanchonete ao lado do estabelecimento em que prestava serviços. Os assaltantes conseguiram fugir levando o dinheiro do estabelecimento. A vítima acabou sendo alvejada por dois disparos. Com a chegada da perita no local da morte, Carlos Amâncio Fermina, de 35 anos, foi identificado e teve seu corpo recolhido ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. Durante a noite, várias equipes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do GDE da 6ª SDP fizeram um verdadeiro cerco à região do Jardim Jupira e lograram êxito em identificar um menor que teria participado do roubo. Ele negou a participação, mas mesmo assim foi encaminhado à delegacia para os trâmites legais. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.